Construção Civil para Sobrevivencialistas versão audiobook. Bem-vindo ao audiobook Construção Civil para Sobrevivencialistas, um guia completo sobre técnicas, materiais e estratégias de construção voltadas à autonomia e segurança em tempos incertos. Este material foi elaborado para ouvintes que desejam compreender os fundamentos da construção resiliente, desde abrigos discretos até sistemas autossuficientes de energia e água. Aqui, cada capítulo foi adaptado para uma leitura fluida e natural, facilitando a narração em formato de áudio. O objetivo é que o conteúdo seja compreensível mesmo sem o apoio visual, com pausas, transições suaves e ritmo narrativo pensado para aprendizado auditivo. Construção Civil para Sobrevivencialistas. BIWAC 2025. Para mais materiais acesse BIWAC Infinite Frame. Capítulo 1. Introdução à construção sobrevivencialista. O que é construção sobrevivencialista? A construção sobrevivencialista vai além da engenharia convencional. Trata-se de uma abordagem estratégica que prioriza a segurança, a resistência e a autonomia em cenários de crise, seja ela ambiental, social ou econômica. Diferente da construção civil tradicional focada em custo, prazo e estética, a construção sobrevivencialista incorpora elementos como durabilidade extrema, ocultação, autossuficiência em recursos e adaptabilidade a condições adversas. Aqui, cada detalhe construtivo é pensado para oferecer proteção, confiança e capacidade de resposta diante de imprevistos. Princípios básicos: segurança, resistência, autossuficiência. Segurança não se trata apenas de trancas ou câmeras. Envolve localização discreta, controle de acessos, blindagem de aberturas e integração com sistemas de monitoramento resistência, utilização de materiais e técnicas que garantam a integridade da estrutura sob estresse como intempéries, tentativas de invasão ou abalos estruturais, autossuficiência, capacidade de operar independentemente de redes públicas. Isso inclui sistemas próprios de água, energia, tratamento de resíduos e até produção de alimentos. Planejar é sobreviver, a mentalidade estratégica. Antes de erguer qualquer parede ou cavar um abrigo, é essencial adotar uma mentalidade estratégica. Pergunte-se: qual a minha principal ameaça? Inundação, invasão, colapso social. Por quanto tempo este espaço precisará funcionar sozinho? Quem estará comigo e quais são suas necessidades? Essas respostas guiarão suas escolhas desde a espessura das paredes até a localização da saída de emergência. A construção sobrevivencialista não é um hobby, é um investimento em paz de espírito. Capítulo 2 – Materiais essenciais para a construção resiliente. Materiais tradicionais vs alternativos. Enquanto a alvenaria comum utiliza tijolos, cimento e areia, o sobrevivencialista explora opções como blocos de concreto celular, leves, isolantes e de fácil manuseio, containers marítimos, estruturas modulares, robustas e discretas, terra compactada, taipa, técnica milenar, térmica e resistente. A escolha depende do contexto, urbano, rural, visível ou oculto. Seleção de materiais duráveis e de baixa manutenção. Prefira sempre aço galvanizado ou corten, resistente à corrosão, concreto armado com aditivos impermeabilizantes, madeira tratada contra umidade, pragas, tintas refléticas e anticorrosivas para maior durabilidade. Ferramentas básicas e avançadas para construção robusta. Além do kit conveniente, martelo, serra, furadeira, invista em serra de demolição, para cortes em concreto e metal, soldadora arco, essencial para estruturas metálicas, ferramentas manuais de sobrevivência, como pás dobráveis, machados e kits de emergência. Capítulo 3 – Estruturas de segurança, bunkers e abrigos. Tipos de bunkers: enterrados, semi-enterrados e de superfície. A escolha do tipo de bunker depende do terreno, do orçamento, do propósito e do nível de descrição desejado. Cada modelo oferece vantagens e desafios distintos. Bunkers enterrados, totalmente subterrâneos, são os mais discretos e termicamente estáveis. Ideais para resistir a eventos extremos como tempestades, ataques ou invasões. Exigem sistemas robustos de ventilação, Impermeabilização e acesso seguro. Podem ser construídos com módulos pré-fabricados ou em concreto armado bunker semi-enterrados, parcialmente abaixo do nível do solo, combinam camuflagem natural com melhor aproveitamento da luz solar. São mais fáceis de ventilar e permitem saídas adicionais disfarçadas, como escotilhas sob vegetação rasteira. Bunkers de superfície, construídos ao nível do solo, mas com reforço estrutural e revestimento que mimetizam construções comuns como depósitos, garagens ou casas de campo. São mais acessíveis e rápidos de construir, mas exigem maior atenção ao isolamento acústico e térmico, além de estratégias avançadas de ocultação, localização e camuflagem, integração com o ambiente. A localização é um dos fatores mais críticos. Um bunker mal posicionado perde grande parte de sua eficácia. Considere: acesso a recursos naturais, proximidade com fontes de água, ventos predominantes para ventilação passiva e exposição solar para energia renovável. Geografia do terreno, evite áreas alagadiças ou propensas a deslizamentos. Encostas estáveis com cobertura vegetal oferecem boa descrição. Camuflagem ativa e passiva, passiva, uso de terra, vegetação nativa e rochas para cobrir a estrutura ativa, integração com paisagem existente, como sob um galpão, dentro de um porão reformado ou sob um jardim elevado. Ventilação, acesso e saídas de emergência. Um bunker sem ar respirável ou saída alternativa é uma armadilha. Projete sempre sistema de ventilação independente, compostos por dutos camuflados com filtros anti-pó e anti-gás. Ventiladores silenciosos e movidos a energia solar ou manual são ideais. Acesso principal discreto, portas de aço reforçado com fechaduras internas, disfarçadas como estantes, tapetes ou painéis de madeira. Saída de emergência secundária, túnel de fuga oculto, preferencialmente em direção a uma área coberta ou de difícil visibilidade. Deve ser estreito o suficiente para dificultar a entrada não autorizada, mas funcional para uma evacuação rápida. Capítulo 4 – Impermeabilização e isolamento de paredes. Técnicas modernas de impermeabilização. A água é uma das maiores ameaças a estruturas enterradas ou reforçadas. Métodos atuais incluem mantas asfálticas aluminizadas, aplicadas em paredes externas antes do aterro, formam uma barreira contínua e flexível. Impermeabilizantes cristalizantes, produtos que reagem com o concreto, selando microfissuras por dentro. Geocompostos drenantes, permitem que a água seja direcionada para longe da estrutura, aliviando a pressão hidrostática. Isolamento térmico e acústico. Um abrigo deve ser confortável e silencioso. Isolamento inadequado pode levar à condensação, mofo e perda de energia. Poliuretano expandido projetado, preenche todas as frestas, oferecendo alta resistência térmica e aderência à lã de rocha ou peti. Além de isolantes, são incombustíveis e de baixo impacto ambiental. Barreiras acústicas, chapas de chumbo ou vinilis pesados podem ser instalados entre camadas de drywall para reduzir a transmissão de ruídos. Prevenção contra infiltrações e umidade. Drenagem perimetral, canaletas com tubos perfurados e geotestéis evitam acúmulo de água junto às fundações. Vedações expansivas, para junções entre concreto e metal, ou em passagens de tubulações. Pinturas impermeabilizantes, para áreas internas, como porões e paredes enterradas. Capítulo 5 – Reforço estrutural de paredes existentes. Reforço com chapas de aço, concreto armado e fibras. Quando a estrutura já existe mas precisa ser fortalecida, diferentes técnicas podem ser aplicadas conforme a necessidade de resistência, descrição e orçamento. Chapas de aço, a fixação de chapas de aço, de 3 mm a 10 mm, em paredes internas ou externas aumenta significativamente a resistência a impactos e tentativas de arrombamento. Podem ser disfarçadas com drywall ou painéis de madeira para manter a aparência normal do ambiente. A fixação é feita com parafusos de alta resistência ou solda em estrutura metálica embutida. Concreto armado projetado, gunitagem, técnica onde concreto é projetado sob pressão sobre a superfície existente, formando uma camada adicional de alta aderência e resistência. Ideal para reforçar paredes de tijolo ou blocos, criando uma estrutura monolítica. Pode ser aplicado internamente, preservando a fachada original, ou externamente. Fibras estruturais, PRFCFRP, manta de fibra de carbono ou vidro colada com resina epóxi na superfície da parede. Apesar de fina, oferece ganho significativo de resistência à tração e compressão. É discreta, de rápida aplicação e não acrescenta carga significativa à estrutura, ideal para apartamentos ou onde não se pode alterar a espessura da parede. Estruturas de contenção e contraventamento. Paredes podem precisar de suporte adicional para resistir a pressões laterais, como empuxo de terra em bunkers semi-enterrados, ou forças dinâmicas, como ventos fortes ou impactos. Contraventamentos metálicos. Estruturas triangulares de aço fixadas nas paredes, que transferem cargas para as fundações. Podem ser embutidas em paredes duplas ou instaladas como elementos visuais integrados ao design, estantes fixas, vigas aparentes. Paredes de contenção autoportantes, construídas paralelamente à parede existente, com preenchimento de concreto ou solo compactado entre elas. Funcionam como um escudo estrutural adicional, comum em reforços perimetrais de propriedades rurais. Tirantes e chumbadores, barras de aço rosqueadas fixadas profundamente na estrutura ou no terreno, que amarram a parede a uma âncora sólida, evitando tombamento ou deslocamento. Reforço de portas e janelas. Pontos de entrada são os mais vulneráveis. Seu reforço deve ser prioritário. Portas blindadas sob medida, chapas de aço de pelo menos 3 mm de espessura, núcleo de madeira maciça ou oneicumbi, e dobradiças reforçadas com pinos cônicos anti-arrombamento. A instalação deve incluir marco de aço chumbado na estrutura. Janelas com vidros laminados de segurança, camadas de vidro intercaladas com PVB, dificultando a ruptura. Em situações de alto risco, pode-se adicionar grades internas discretas ou películas de segurança transparentes. Reforço de esquadrias, aumento da fixação de portas e janelas com placas metálicas, parafusos longos e chumbadores químicos que se expandem dentro da alvenaria ou concreto. Capítulo 6 – Sistemas de segurança perimetral. Cercas, grades e barreiras físicas. A primeira linha de defesa começa no limite da propriedade. Barreiras físicas bem projetadas não só dissuadem intrusos, como ganham tempo precioso para a resposta defensiva. Cercas de aço galvanizado com arame farpado, com altura mínima de 2,5 metros e inclinação para o exterior, dificultam escaladas. A instalação de rolos de arame farpado ou concertina no topo aumenta significativamente a eficácia. Grades de proteção reforçadas, para portões e janelas no piso térreo, recomenda-se grades de aço com diâmetro mínimo de 16 mm e espaçamento máximo de 12 cm entre as barras, fixadas com chumbadores químicos na alvenaria. Barreiras verticais e horizontais, pneus enterrados, disposição estratégica na periferia para impedir a aproximação de veículos, jardins defensivos, arbustos espinhosos, como roseiras ou bougainvilles, criam barreiras naturais intransponíveis. Sensores, alarmes e iluminação estratégica. A tecnologia deve complementar as barreiras físicas, criando uma rede inteligente de detecção e dissuasão. Sensores perimetrais, sensores de micro-ondas, criam uma cortina eletromagnética invisível ao redor da propriedade. Sensores sísmicos, enterrados, detectam vibrações de aproximação. Cercas eletrificadas de baixa amperagem, eficazes para dissuasão sem risco letal. Sistemas de alarme com redundância, alarme sonoro local combinado com notificação silenciosa para dispositivos móveis. Sistemas independentes de energia, baterias e painéis solares, para funcionamento durante blackouts. Iluminação tática, luzes com sensor de movimento, posicionadas em pontos cegos e acessos. Iluminação IR, infravermelho, para câmeras de vigilância noturna. Estratégia de sombras e luzes, manter áreas críticas bem iluminadas enquanto cria zonas de sombra controlada para confundir intrusos. Integração com sistemas de vigilância. Um sistema integrado multiplica a eficácia da segurança perimetral. câmeras termográficas e de alta definição, posicionamento em pontos elevados com cobertura 360 graus. Sistemas de gravação em nuvem ou local com armazenamento protegido. Central de monitoramento autônoma, tela única com split screen de todas as fontes de segurança. Software de análise comportamental para detecção automática de ameaças. Comunicação unificada, rádios VHF e UHF para comunicação interna. Sistema de interfone com vídeo para verificação segura de visitantes. Capítulo 7 – Autossuficiência em energia e água. Sistemas de captação de água da chuva. A água é recurso crítico. Sistemas eficientes de captação e armazenamento garantem autonomia prolongada. Calhas e tubulações em PVC, superfície de cobertura calculada para maximizar captação, 1 metro raiz de TOTHE POWER OFF igual a 1 litro por milímetros de chuva. Filtros de sedimentos e telas mosquiteiras em todos os pontos de entrada. Reservatórios enterrados ou elevados. Cisternas de polietileno ou fibra de vidro com tratamento anti-UV. Sistema de bombeamento manual e elétrico com redundância. Energia solar, eólica e geradores. A energia sustentável garante a operação contínua dos sistemas essenciais. Painéis solares com inversores híbridos, configuração off-grid com bancos de baterias estacionárias. Dispositivos de monitoramento remoto do desempenho do sistema. Microturbinas eólicas verticais, eficazes mesmo com ventos de baixa intensidade. Complemento ideal para sistemas solares em períodos nublados. Geradores a combustível com inversor automático, acionamento automático durante falhas na energia principal. Reserva estratégica de combustível com estabilizadores. Reuso de água e gestão de resíduos. O ciclo completo de recursos fecha o sistema de autossuficiência. Sistemas de água cinza, filtração e tratamento de águas de pias e chuveiros para uso em descargas e irrigação. Compostagem e digestores anaeróbicos, transformação de resíduos orgânicos em adubo e biogás. Redução drástica do volume de lixo externo. Capítulo 8 – Técnicas de disfarce e ocultação. Integração com o ambiente natural. A verdadeira segurança começa pela invisibilidade. Uma estrutura que se confunde com a paisagem natural é menos suscetível à identificação e invasão. Topografia como aliada, construir seguindo os contornos naturais do terreno, mantendo a linha do horizonte original. Utilizar taludes e desníveis existentes para esconder acessos e aberturas. Mimetismo arquitetônico, manter o estilo arquitetônico local para evitar chamar atenção. Em áreas rurais, estruturas que se assemelham a celeiros ou galpões agrícolas. Em zonas urbanas, fachadas comuns que se blendam com a arquitetura vizinha. Linhas de visão controladas, posicionar acessos e aberturas em pontos não visíveis de vias públicas. Utilizar quebra-luzes e ângulos calculados para evitar visão direta do interior. Uso de vegetação e elementos paisagísticos. A natureza oferece a melhor camuflagem viva, dinâmica e autorregenerativa. Jardins verticais e coberturas verdes, instalação de estruturas modulares com vegetação nativa em paredes externas. Telhados verdes com espécies de baixa manutenção e alta resistência. Barreiras visuais naturais, sebes densas de arbustos nativos, ex, buchinho, murta, em torno do perímetro. Árvores de copa baixa para criar sombras e quebrar linhas retas da construção. Camuflagem sazonal, seleção de plantas que mantenham a folhagem durante todo o ano. Estratégias de paisagismo que acompanhem as mudanças sazonais do entorno. Técnicas de pintura e texturização para baixa detectabilidade. Aparência superficial pode transformar uma estrutura fortificada em algo comum. Cores e padrões de ruptura, utilização da teoria do dazzle camouflage e padrões geométricos que quebram a silhueta. Cores que combinem com o ambiente predominante, tons de terra, cinza, verde. Texturização para profundidade, aplicação de reboco com diferentes profundidades para criar sombras naturais. Uso de materiais locais, pedras, madeira, incorporados às superfícies. Efeitos de envelhecimento controlado, técnicas de pátina artificial para fazer estruturas novas parecerem antigas. Oxidação controlada em superfícies metálicas para blindagem com o ambiente. Refletividade controlada, tratamento de superfícies para evitar brilho e reflexos. Uso de tintas mate texturizadas que absorvem luz em vez de refletir. Capítulo 9 – Manutenção e adaptação contínua. Inspeções periódicas – a chave da longevidade. Um sistema de segurança só é confiável quando regularmente verificado. Checklists sistemáticos, inspeção trimestral de todas as barreiras físicas e sistemas eletrônicos. Testes mensais de sistemas de energia alternativa e backups. Monitoramento de sinais de alerta, trincas em estruturas de concreto indicando movimentação do solo. Corrosão em componentes metálicos expostos às intempéries. Reparos rápidos em situações de risco. Protocolos para manutenção emergencial sob condições adversas. Kits de reparo estratégicos, cimento de rápida cura para reparos estruturais. Chapas metálicas pré-cortadas para reforço temporário. Selantes impermeabilizantes de aplicação rápida. Técnicas de reparo discreto, metodologias que permitem consertos sem chamar atenção. Materiais que podem ser aplicados sem equipamento especializado. Atualizações e melhorias conforme a necessidade. A segurança é um processo evolutivo, não um estado final. Avaliação contínua de ameaças, revisão semestral dos protocolos de segurança baseada em mudanças do entorno. Adaptação a novas tecnologias e metodologias disponíveis. Modernização gradual, substituição planejada de componentes obsoletos. Integração de novas tecnologias com sistemas existentes. Documentação e registro, manutenção de diário de obras e melhorias. Mapas atualizados de todos os sistemas e acessos. Capítulo 10 – Projetos práticos do básico ao avançado. Transformando teoria em realidade concreta. Vamos explorar três níveis de preparação, do mais simples ao mais complexo, para que você possa começar imediatamente, independentemente do seu orçamento ou experiência. Caso prático 1 – Qual apartamento preparado? Imagine um apartamento comum de 90 metros quadrados. O objetivo aqui é criar segurança discreta sem obras aparentes. Comece pelas portas. Substitua a porta de entrada por uma versão blindada, mas que mantenha a aparência normal. Instale fechaduras robustas e, internamente, transforme um banheiro em quarto seguro, reforçando a porta com chapas de aço. Nas janelas, aplique películas de segurança transparentes, são quase invisíveis, mas dificultam muito a quebra do vidro. Crie espaços de armazenamento ocultos atrás de painéis falsos ou sob o piso. Para energia, painéis solares discretos na varanda podem alimentar sistemas essenciais. O segredo aqui é a discrição, tudo parece normal, mas oferece proteção significativa. Caso prático 2 – A casa familiar fortificada. Para uma casa com quintal, as possibilidades aumentam. Comece pelo perímetro, uma cerca dupla com vegetação natural entre as camadas oferece barreira física e visual. A garagem pode abrigar um bunker semi-enterrado. Escave parcialmente, construa uma estrutura reforçada e disfarce a entrada como piso de madeira. Instale sistema de captação de água da chuva e filtragem. A energia solar pode ser expandida, complementada por um gerador silencioso. Crie uma horta vertical interna para a produção contínua de alimentos. A chave é a integração, cada elemento de segurança serve também a um propósito prático do dia a dia. Projeto completo, construindo seu bunker passo a passo. Semana 1, o planejamento minucioso é fundamental. Escolha um local naturalmente camuflado no terreno, longe de árvores grandes cujas raízes possam causar problemas. Obtenha as licenças necessárias, muitas vezes classificando o projeto como cisterna ou piscina. Semanas 2 a 3, a execução começa com a escavação, preservando a camada superficial do solo para posterior camuflagem. A estrutura modular em aço galvanizado é montada, com atenção especial aos sistemas de ventilação e filtragem de ar tão importantes quanto a própria estrutura. Semana 4, a cobertura recebe uma laje nervurada, seguida pelo trabalho de camuflagem com o solo preservado. Internamente, Instalam-se bancadas, beliches embutidos e sistemas de armazenamento inteligente. Todos os sistemas são testados rigorosamente antes do projeto ser dado como concluído. Lições de quem já percorreu este caminho. A experiência de proprietários rurais em áreas remotas ensina que a prevenção é sempre melhor que o confronto. Sistemas de vigilância discretos, barreiras naturais e comunicação eficaz evitaram conflitos diretos em várias situações críticas. Já em contextos urbanos, durante crises de abastecimento, famílias preparadas descobriram que a comunidade organizada é tão valiosa quanto os estoques individuais. Vizinhos cooperando, compartilhando recursos e vigiando mutuamente criam uma rede de segurança muito mais eficaz que qualquer preparo isolado. Comece onde você está. Se você tem um orçamento limitado, comece pelo essencial, estoque de água e alimentos para pelo menos 15 dias, segurança básica nas aberturas e um plano de comunicação familiar. Com mais recursos, avance para fontes alternativas de energia e sistemas de segurança mais sofisticados. Quando possível, invista em estruturas dedicadas e autossuficiência completa. O importante é começar. Cada pequeno passo aumenta significativamente sua resiliência. A segurança não é um destino, mas uma jornada contínua de preparação e adaptação. Apostila completa, construção civil para sobrevivencialistas por um futuro mais seguro e autossuficiente. BIWAC 2025. Encerramento e reflexão final. Ao longo deste audiobook, exploramos não apenas a técnica, mas também a filosofia da autossuficiência. Ser um construtor sobrevivencialista é assumir o controle sobre o próprio destino, aprendendo a criar espaços que protegem, sustentam e proporcionam independência. Cada parede erguida, cada sistema instalado e cada escolha consciente representa um passo em direção à liberdade. Lembre-se, a verdadeira força está na preparação. A construção é apenas o início, à manutenção, o aprendizado contínuo e adaptação são o que garantem a sobrevivência a longo prazo.